Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O sol faz bem à saúde, mas em doses moderadas. Em excesso pode causar graves problemas. Proteja-se do sol, é o tema de hoje do Seixal Saudável. Os conselhos são dados pela médica de família Inês Rosália, da Unidade de Saúde Familiar de Fernão Ferro Mais, enquanto as perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do gabinete Seixal Saudável. A luz solar na quantidade certa pode contribuir para uma boa saúde, mas em excesso pode provocar vários problemas de saúde. Quais são os efeitos do sol na saúde? Pois bem, o sol, de facto, quando sujeitos a uma exposição excessiva, pode ter efeitos prejudiciais. Como efeitos imediatos, temos as queimaduras solares ou mesmo insolação. A longo prazo, poderemos ter, de facto, um envelhecimento precoce da pele e, em último grau, mas com uma gravidade bastante elevada, o cancro da pele. Alguns grupos são mais vulneráveis, não é? É verdade. Temos as crianças, por terem uma pele mais fina, torna-se realmente uma pele mais frágil e mais sujeita às radiações solares. Temos o grupo dos idosos e pessoas portadoras de doenças crónicas, cardiovasculares, renais, diabéticos ou mesmo pessoas com problemas de alcoolismo, que por isso estão sujeitas a maior risco de desidratação. E temos ainda as pessoas cuja profissão expõe, de facto, a uma quantidade excessiva solar, como os agricultores, pescadores ou funcionários da construção civil, por exemplo. Todas estas pessoas devemos ter, de facto, um cuidado extra. E como é que nos podemos proteger? As medidas essenciais são, basicamente, evitar o sol nas horas em que as radiações ultravioleta B estão mais presentes, que é das 11 às 4 da tarde. São realmente as horas perigosas que não devem ser de todo as frequentadas pelas pessoas. Temos a importância que é usar o protetor solar, deve ser sempre aplicado pelo menos meia hora antes de sair de casa e sempre renovado duas em duas horas e após os banhos na praia. No entanto, este protetor solar não deve ser só utilizado para a praia. Qualquer atividade ao ar livre, ao expor a pessoa à luz solar, deve ser de facto utilizado. Temos depois os cuidados extra com as crianças, uma vez, como eu já referi, que têm a pele mais frágil. De facto, até ao ano de idade, não devem ser expostas à radiação solar direta, ou seja, devem estar sempre guardadas no guarda-sol, usar roupa adequada, o melhor é o tecido de algodão e com cores escuras. E até aos 6 meses não devem, de facto, ser levadas à praia, nem ser posto qualquer protetor solar, porque não é, de facto, indicado. Como outros cuidados, devido ao sol e aos riscos de desidratação, deve-se ter realmente o cuidado de ter uma constante hidratação através dos líquidos, água, sumos, mas sem açúcar, e uma constante aporte de refeições leves. Isso é muito importante. Que sinais de alerta é que podem motivar a ida ao médico? Pois bem, as pessoas que realmente ficam com uma queimadura solar, que têm escaldões repetitivos ou que aparentam sinais com alterações, devem, de facto, recorrer ao médico. As alterações dos sinais que devemos ter em conta é o ABCDE. O A é um sinal assimétrico. O B, se os bordos começam a tornar-se mais irregulares. O C, uma alteração da cor. O D, as dimensões, se começam realmente a aumentar dimensões e o valor que nós consideramos é os 6 milímetros. E o E, que é aumentar em espessura, ou seja, ficarem de facto com relevo. Todos estes sinais devem alertar a pessoa para ser vista por um médico. Conselhos úteis para se proteger do sol ou tratar algum problema derivado da exposição excessiva à luz solar. É assim que chega ao fim mais um Seixal Saudável. O programa regressa na próxima semana para falar de crianças e jovens em risco. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.